sketchy. Mais uma vez de sangue quente, a negritude ressurge pra alertar dos erros cometidos, abrindo as mentes confusas dos pretos que ainda estão perdidos sob a escravidão do sistema, dominado pela opressão implacável, interminável problema. Quem não desiste é prejudicar os filhos de zumbi, e você sabe disso melhor do que ninguém. Por isso estamos aqui, muitas ideias já rolaram durante esses anos de luta, e mesmo assim você continua vivendo de brecha, fudido e na merda nos bares, enchendo a cara com sua vagabunda, dando um rolé no calçadão ou chapando com os play, conforme o sistema planeja. Vários manos drogados, alcoolizados de conhaque e breja, não quer isso pra mim nem pros manos a minha volta, usando a inteligência, contrariando os idiotas. Mais uma vez de sangue quente, a negritude ressurge como uma dose de veneno, arma biológica, cheia de preceito, atitude pai e pum, impondo seu respeito. Mais uma vez de sangue quente, a negritude ressurge como uma dose de veneno, arma biológica, cheia de preceito, atitude pai e pum, impondo seu respeito. É lamentável admitir a existência de suas mancadas, confesso que já estamos cansados desta palhaçada, mas vamos aprendendo a viver com as falhas e decepções que certos pretos têm nos dado, com suas críticas esbranquiçadas pra caralho. O tempo passa e menos tolerante, mais agressivos, a paciência vai se esgotando, mas não desisto, resisto, tenho os mesmos motivos. A cada dia que passa, mais preto eu fico, mais preto eu fico. Mais uma vez de sangue quente, a negritude ressurge como uma dose de veneno, arma biológica, cheia de preceito, atitude pai e pum, impondo seu respeito. Mais uma vez de sangue quente, a negritude ressurge como uma dose de veneno, arma biológica, cheia de preceito, atitude pai e pum, impondo seu respeito. E no momento seguinte uma reflexão, a força da raça nos leva na intenção de tocar o barco para frente, pois o futuro depende da juventude afro-brasileira. Consciência e atitude, respeito pela negritude, ao contrário de muitos pretos que desfazem o que é lógico, ignorando ideologia, perde o seu tempo com vadia e otário sem propósito. Retrospectiva dos fatos, ignorando os óbvios, só resta uma alternativa pra fudermos o sistema, se formar, se informar, dá na cara do racista que tenta embaçar um preto de moral, curtindo um som em seu barraco. Só preto sem problema, sem polícia para encher o saco. Um mano cheio de perspectiva, um bom trampo, uma preta. Significado da mensagem é a nossa consciência, cada um faz sua parte. E foda-se o sistema, foda-se o sistema. Mais uma vez de sangue quente, a negritude ressurge como uma dose de veneno, arma biológica, cheia de preceito, atitude pai e pum, impondo seu respeito. Mais uma vez de sangue quente, a negritude ressurge como uma dose de veneno, arma biológica, cheia de preceito, atitude pai e pum, impondo seu respeito.